somados sempre darão 180 graus. Os triângulos, duas naturezas vão ter seus lados e ângulos, vamos ver. O equilátero tem três lados iguais e eu sigo em frente. No isósceles, dois são iguais e o terceiro é diferente. No triângulo escaleno, os três lados são diferentes. E sabendo mais de triângulo, já dá pra ficar contente. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. No triângulo, acutângulo, vê se a cabeça não esquenta. E todos os ângulos são menores do que 90. No triângulo, retângulo, vê se de novo não esquenta. Existe apenas um ângulo que é igual a 90. Do octosângulo eu falo, não me arrume mais encrenca. Existe apenas um ângulo que é maior que 90. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus. Ângulos internos somados sempre darão 180 graus.